com o pensamento voltado para o Senhor, que é bom, que é justo, que é o princípio e o fim de todas as coisas, porque o Senhor é onipotência, onisciência e onipresença. Deus, o Senhor é o meu pensamento, o meu caminho, a minha afirmação de fé, e no Senhor confio todos os meus atos em cada minuto desse dia. Não tenho medo do mal, não tenho medo da derrota, não tenho medo dos inimigos, não tenho medo das enfermidades que somente envolvem os espíritos fracos e descrentes. Não tenho medo de obstáculos que possam surgir em meu caminho, porque acima deles está o Senhor Todo-Poderoso. Amém. Assim te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amanhã é nossa. Planeta M. Rádio Planeta, ZYL 319, 710 kHz, Carmo do Paranaíba, Avenida Costa Júnior, 467. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Bom dia, mas bom dia com muita alegria. Este programa tem café no bule, som da terra. Bom dia, com muita alegria. Sucesso regional. É aqui que a capivara morde o cano da garrucha. Bom dia, mas bom dia com muita alegria. Quantas horas, compadim? A capital nacional do café, são 5 horas da manhã em ponto. Compadre Tim, esse é o cara. Bom dia para você, meu compadre, bom dia para você, minha comadre, na capital nacional do café, são 5 horas da manhã. Eita, que vira... Nas graças do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos chegando para mais um dia de trabalho. Me deixa enfeitiçado, delirando de prazer. É o bicho de pé, dinheiro no bolso, saúde e mulher. E o principal é o bicho de pé, dinheiro no bolso. Terça-feira, hoje, terça-feira, dia 25 de maio. A lua é crescente, a estação é outono ainda. E faltam 220 dias para o final do ano. É isso aí, amigo, com o bicho caindo. A lua tá parecendo a abóbora da Celeste. Comemora-se o Dia do Trabalhador Rural, né? Hoje comemora-se o Dia do Trabalhador Rural. Com o seu bicho caído, isso é um desespero. Levanta o seu moral, mulher toda... O que eu espero sempre, meu amigo e minha amiga, é que as ondas da Rádio Planeta cheguem no lar de vocês e encontrem todos aí com muita paz, muito amor, muita saúde, muita alegria. E que o nosso Deus Todo-Poderoso possa nos proteger, nesse dia que estamos começando juntos. Bom dia, Alto Paranaíba, bom dia, Minas Gerais. Dinheiro no bolso, saúde, mulher, e o principal é o bicho de pé. Até as 9 horas da manhã, o compadre Tim vai estar por aqui, né? Eu daqui, você daí. Dá licença aí, compadre, dá licença, comadre, que eu estou chegando aí na sua casa, chegando no seu radinho, até as 9 da manhã. Vamos abrir a parte musical do programão, 5 horas e 1 minutinho. Quem abre a parte musical é Praião e Prainha. Manda lá pro Reginaldo, lá na Nova Suíça. Alô, Reginaldo, bom dia pra você aí na Nova Suíça, ó. Tá valendo a abertura do programa aí pra você com Praião e Prainha. Depois tem Pião, Carreiro e Zé Paulo. Bom dia! Um dia com muita alegria. Bom dia, compadre. O som da viola bateu no meu peito, doeu, meu irmão. Assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor, aprendi a lição. São coisas divinas do mundo, que vem num segundo a só. Trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar. Trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar. Espanta e a gente é feliz. No mundo das rimas e provas, eu sempre dei provas das coisas que fiz. Por muitos lugares passei, mas nunca pisei em falso no chão. cantando interpreto a poesia, levando alegria onde há solidão. É a luta de um velho talento, menino por dentro, sem nunca cansar. Este programa tem café no bule, som da terra. É hora, 5 horas e 8, 5 e 8, bom dia. Cantando longe na subida do grotão. Thank you. sonhei. Vai, vai, vai, boi, cabeça baixa, passo lento no estradão. Vai, vai, vai, boi, estrada fora, vai puxando o carretão. Caiu no compadre Tim, sua empresa enche de din-din. Ô, compadre Tim, já tem café pronto aí? Tem, e é café JM. Café forte, encorpado, rende muito mais. O café JM tem o selo de pureza da Abic, chega ao consumidor sempre fresquinho. O café JM é torrado e moído no mais alto padrão de qualidade e não envelhece. Os torradores do café JM não param para que você tenha em sua mesa um café de aroma gostoso, sabor inigualável e sempre fresquinho. Para os melhores momentos com sua família, com seus amigos, dê preferência ao café JM. Você não vai se arrepender. Paladares exigentes só consomem o café JM. E você? Café JM, Rua Lenheiros, em frente ao Colégio Amadeu, telefone 3851-1060, direção Zezinho e Maria Geralda. Gente, a Farmácia Nacional, que conta com uma rede de farmácias em diversas cidades de nossa região, oferece a você o que há de melhor. Procedência, variedade, estoque, preço baixo, todo dia e entrega em sua casa. São várias lojas para melhor te atender onde quer que você esteja. Faça seu orçamento e comprove que a Farmácia Nacional é sempre mais barato. Atenção, confira e comprove. Na Farmácia Nacional você paga menos ainda. Cobrimos qualquer oferta em medicamentos. Faça também o seu pedido através da entrega Fácil Nacional. 3851-2744. Farmácia Nacional, há 30 anos cuidando da sua saúde. Faz muito bem ter uma história assim com você. A Farmácia Nacional possui também manipulação, gente. Modernos laboratórios de manipulação de fórmulas e cosméticos. Converse com seu médico e manipule com qualidade garantida. Não se esqueça, na hora de manipular o seu medicamento ou cosmético, exija um melhor laboratório, exija a Farmácia Nacional Manipulação. Faça também o seu pedido através do Entrega Fácil Nacional, 3851-2744. Farmácia Nacional, há 30 anos cuidando da sua saúde, faz muito bem ter uma história assim com você. Vá para a Nacional, atenção, confira, comprove, na Farmácia Nacional você paga menos ainda, cobrimos qualquer oferta em medicamentos. Farmácia Nacional, a antiga Droga Vida aqui na Praça do Pé de Estrebo. Bom dia para você, meu compadre, bom dia para você, minha comadre. Gente, confiança, credibilidade, respeito aos seus clientes faz da Eletromotor da Oficina do André ser hoje a mais procurada da região. Quando trata-se de problema, viu? Quando o problema for em motores elétricos, bombas d'água, viu? Na Eletromotor os serviços são realizados com as melhores peças do mercado e profissionais que realmente sabem o que fazem, sabem como consertar um motor elétrico e uma bomba d'água. A Eletromotor tem 30 anos de experiência e competência aqui em Carmo do Paranaíba, atendendo todos de Carmo e da zona rural, das fazendas e também de nossa região. Quando você tiver com problema no motor elétrico, tiver com problema na bomba d'água, a Eletromotor, gente, viu? Pode deixar tudo por conta da Eletromotor, lá do meu compadre André e também dos seus colaboradores. Está lá o compadre Rafael também para atender você. Sempre um super atendimento lá da Eletromotor, da oficina do compadre André, deixando o seu motor e também a sua bomba d'água novinho, folha. Eletromotor, da oficina do André, na rua Miguel Domingues, esquina com Atanás dos Santos. O telefone telefone é 3851-2251. Ah, deixa eu contar mais uma coisa para vocês. Lá da Eletromotor, oficina do André, agora eles têm também, viu, motores novos da marca WEG, o melhor motor do Brasil. Chegar a água. Meu compadre, minha comadre, a mercearia do Ibrahim há muitos anos atende você e toda a sua família, sempre com a amizade do amigo Simval. A mercearia do Ibrahim tem os melhores preços em gêneros alimentícios, latarias, bebida, material de higiene e limpeza. Você encontra também aquele café moidinho na hora para você. É, e não esqueça, lá tem gás de cozinha, tem também, viu, artigos para presente. Quando você faz as suas compras com o compadre Simval, lá na mercearia do Ibrahim, parece que você está dentro da sua própria casa. E está mesmo. E ainda, a mercearia do Ibrahim também entrega tudo a domicílio no telefone 3851-2274. Mercearia do Ibrahim, servindo com amizade, na Avenida João Batista 235, telefone também para atender vocês, 3851-4404, mercearia do Ibrahim, servindo com amizade. Bom dia para você, meu compadre, bom dia para você, minha comadre. Preste atenção aqui, ó. Você que está no momento de se aposentar ou precisa requerer algum benefício ou serviço do INSS, 2021, né, veio com mudanças nas leis previdenciárias e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Carmo do Paranaíba, através de acordo de cooperação técnica firmado com o INSS, conta com profissionais da área jurídica habilitados para prestar atendimento, informações e orientações sobre os seus direitos junto ao INSS. Além disso, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, através da assessoria jurídica, está apto para requerer aposentadorias e benefícios com a autenticação e ainda encaminhamento de toda a documentação necessária. Então não perca tempo, viu? Você que procurou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, você que precisa aposentar, precisa tirar dúvida, você que precisa de auxílio-doença, qualquer que seja o trabalho que vocês precisam lá para o INSS, vocês procuraram o sindicato, você sabe que o sindicato está fechado, né, aí no lockdown. Mas o Dr. Lucas e a doutora Laís estão atendendo em seu escritório particular, ali na Praça São Francisco, em frente ao cartório. O telefone para você marcar lá a sua hora, 3851-3890, viu? Lembre-se, o sindicato está fechado. Mas você que está a fim de procurar aí a sua aposentadoria, seu auxílio, você que já procurou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, lá do Silvio Moraes, está fechado. O doutor Lucas e a doutora Laís, que são, né, os advogados da assessoria jurídica lá do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, estão atendendo, né, com protocolo de cuidados aí, né, de acordo com a realidade do momento, e marcando hora para você, 3851-3890. 3851-3890. Liga lá e resolva seus problemas com o INSS, você que procurou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, tá? Eu quero apanhar uma rosa, minha mão já não... Estar ao seu lado por toda a vida é ter um pronto atendimento 24 horas para cuidar com carinho de você. Pronto Atendimento Imaculada Conceição. Infraestrutura moderna para atendimentos de urgência e emergência, das mais simples às de maior complexidade. Cirurgia geral, clínica médica, ortopedia, pediatria e agora ginecologia e obstetrícia 24 horas. Hospital Imaculada Conceição, ao seu lado por toda a vida. Gente, Clínica Odontológica Volte a Sorrir. Tratamento dentário para você e toda a sua família com preços populares, viu? Prazo no pagamento e com o cartão da Clínica Odontológica Volte a Sorrir, você pode pagar o tratamento dentário seu, da sua família, em 12 vezes, tá? E ainda pode aproveitar, né, algumas vantagens também no comércio do Carmo com o cartão da Clínica Odontológica Volte a Sorrir, tá? Qualidade, viu? É só na Clínica Odontológica Volte a Sorrir. Todos os procedimentos, gente, implantes, restaurações, clareamento, dentadura sob implantes e muito mais, tá? Clínica Odontológica Volte a Sorrir, a Dr. Carlos, doutora Zilca, são excelentes profissionais com o compromisso de realizar o seu sonho de voltar a sorrir. A saúde começa pela boca. Clínica Odontológica Volte a Sorrir, viu, acima ali do Banco Itaú? Marque a sua hora falando lá com a nossa amiga Mara no 3851-1952, sempre após as 8 horas da manhã, tá? Clínica Odontológica Volte a Sorrir, tratamento dentário ao seu alcance. A sua saúde e a saúde da sua família merece sempre o melhor. Que nenhuma família... Exames laboratoriais é com o Laboratório Sagrada Família. Você sabia, meu compadre, minha comadre, que o Laboratório Sagrada Família tem 12 anos de muita credibilidade? É, credibilidade em exames e ainda conta com unidades laboratoriais em Presidente Olegário, 3 unidades laboratoriais em Patos de Minas e a sua, a excelente unidade em nossa cidade, atendendo o Carmo do Paranaíba e toda a região. O Laboratório Sagrada Família tem excelência em exames laboratoriais com as profissionais super competentes, a Fernanda e a enfermeira Geralda. Na hora de fazer os seus exames, procure qualidade, Laboratório Sagrada Família aqui em Carmo do Paranaíba, na rua Prefeito João Luiz de Carvalho, 680, na Clínica 100, em frente ao cartório eleitoral. Laboratório Sagrada Família, 12 anos de muita competência. Que a família comece e termine sabendo. Bom dia para você, meu compadre, bom dia para você, minha comadre. Gente, confiança, credibilidade, respeito aos seus clientes faz da Eletromotor da Oficina do André ser hoje a mais procurada da região. Quando trata-se de problema, viu? Quando o problema for em motores elétricos, bombas d'água, viu? É, na Eletromotor os serviços são realizados com as melhores peças do mercado e profissionais que realmente sabem o que fazem, sabem como consertar um motor elétrico e uma bomba d'água. A Eletromotor tem 30 anos de experiência e competência aqui em Carmo do Paranaíba, atendendo todos de Carmo e da zona rural, das fazendas e também de nossa região. Quando você tiver com problema no motor elétrico, tiver com problema na bomba d'água, a Eletromotor, gente, viu? Pode deixar tudo por conta da Eletromotor, lá do meu compadre André e também dos seus colaboradores. Está lá o compadre Rafael também para atender você. Sempre um super atendimento lá da Eletromotor, da oficina do compadre André, deixando o seu motor e também a sua bomba d'água novinho, folha. Piracicaba. Eletromotor, da oficina do André, na rua Miguel Domingues, esquina com Atanásio dos Santos. Telefone é 3851-2251. Ah, deixa eu contar mais uma coisa para vocês. Lá da Eletromotor, oficina do André, agora eles têm também, viu, motores novos da marca WEG, o melhor motor do Brasil. Chegar a água. Meu compadre e minha comadre, a Carpa Madeireira tem 38 anos, gente. São 38 anos da Carpa Madeireira, prezando a sua amizade e excelente atendimento. 38 anos de uma história que você faz parte com sua preferência. Por isso, para crescermos sempre juntos, a Carpa Madeireira, o Ayrton Caetano, a Maria Geraldo, o Rodrigo Caetano, continuam confiando nesta amizade. Carpa Madeireira tem madeira para cobrir uma cidade inteira. Quando trata-se de madeira, a Carpa Madeireira dá um show na qualidade, no atendimento e os melhores preços da nossa região. Seja uma grande construção, uma pequena construção, a Carpa Madeireira está lá para atender você com travamentos, portas, portais, madeirite, eucatex, duratex, lindos alisares, mesas e cadeiras. E para a fazenda, meu compadre, tábuas, paraformas, porteiras, cocheiras, tábuas para o curral e muito mais. A Carpa Madeireira atende você com as melhores formas de pagamento para facilitar a sua vida. Na Carpa Madeireira você pode pagar no boleto, pode pagar no cartão. À vista, a Carpa Madeireira tem o menor preço da nossa região. A hora que você for comprar madeira, não se esqueça da amizade do Ayrton Caetano, da comadre Maria Geralda, do Rodrigo Caetano. A Carpa Madeireira fica aqui na Avenida Paranaíba 377. O telezap da Carpa Madeireira é 3851-2700. Carpa Madeireira, referência em madeira para todos os fins. A Carpa Madeireira agradece a sua preferência e está sempre junto com você, construindo, viu, as melhores obras em Carmo do Paranaíba e região. Carpa Madeireira, uma amizade que nunca se encerra. As coisas têm bastante. Ô, compadre Tim, dá uma petecada aí, só. Eu tenho é reclamação das mulheres. E hoje em dia tem muita mulher casada ligeira na mestrancia, aprendendo nas novelas que só mostra porcaria, pula cerca do mangueiro e some na camparia. E se o marido coitado der som, pulinho errado, ela já tá de bote armado, que nem cobra na rodilha. Quando ela sai com o marido cuja única serventia é só servir de fachada para suas estripulinhas, enquanto ele joga um truco ora sa, piora a espadia, ela junta com as amigas já completa a colundria. Chega uma pinga no trouxa, suspende a saia pra coxa e já aparece a vaca roxa misturada com as novinhas. Tenho saudade é do tempo que o cipó ainda valia, quando a mulher tretava que o marido descobria. Cortava um cipó São João e logo a Guasqua comia quatro ou cinco lambada, ela já pegava a trilha. Hoje basta ter vontade que é chamar tudo de covarde, deixa a mulher à vontade, dorme na delegacia. Esse mundo vai findar, Iguaru. Meu vô dizia que haverá de vir um tempo de virar tudo anarquia. Das mulheres manda nos homens montada na valentia, por isso é que eu não casei de pura veia carinha. Sozinho no meu cantinho eu aprendi viver sozinho, vendo a barba do vizinho da maneira como ardia. Uai, compadre Tim, não dá de ver que nós aqui na roça aprendemos a ouvir voz mexer todo dia, só. É hora, 5 horas e 29, 5 e 29, bom dia! Essa casa tá pequena pra morar você e eu. O amor não teve pena e ao coração disse adeus. Solidão dói peito espinho esse lençol gelado. Estamos juntos e sozinhos, sem amor e sem carinho. Passarinhos machucados, nossos sonhos esquecidos. Pelos cantos dessa casa, porque a felicidade já há algum tempo bateu asas. Eu não cuidei de você, oh. você não cuidou de mim. O amor não teve forças pra evitar o nosso fim. Essa casa tá pequena pra morar você e eu. O amor não teve pena e ao coração disse adeus. Solidão dói feito espinho sobre esse lençol gelado. Estamos juntos e sozinhos, amor e sem carinho, passarinhos machucados. Eu não cuidei de você. Você não cuidou de mim. O amor não teve forças pra evitar o nosso fim. Essa casa tá pequena pra morar você e eu. O amor não teve pena e ao coração disse adeus. Solidão dói feito espinho sobre esse lençol gelado. Estamos juntos e sozinhos, sem amor e sem carinho, passarinhos machucados. Estamos juntos e sozinhos, passarinhos machucados. Quantas horas, compadim? Hora de levantar, né, compadre? Tá na hora, né, compadre? Tá faltando agora 26 minutinhos para 6 da manhã. É o famoso 5h34. Eita, que vida gostosa, boa demais pra viver. Uma mulher carinhosa faz a... Pode levantar, compadre. Pode levantar, que passarinho que não deve nada pra ninguém tá voando faz tempo. Um homem apaixonado. Na hora de levantar, com pandemia ou sem pandemia, eu vou te contar uma coisa pra vocês, viu? É, não deixa, viu? Não deixa de chegar os boletos lá na caixa do correio, né? Dinheiro no bolso, saúde, mulher, e o principal que é... Com pandemia ou sem pandemia, o pobre tem boleto todo dia. E o principal que é o bicho de pé. Tá precisando de dinheiro, compadre? Tá precisando de dinheiro, compadre? Lógico que tá, né? Que pergunta mais idiota, né, compadinho? Com o bicho caído. Grana fácil Zema, gente, viu? Você faz seu empréstimo com as menores taxas e leva o seu dinheiro na hora. Pode pegar no carnezinho lá os cobre, cliente ou não cliente da Zema, e vai pagar em 24 vezes e começa a pagar daí em 90 dias, ó. Fiado até avião caindo, né? Pega, né? Então, aposentado e pensionista do INSS tem empréstimo consignado em 84 meses. Agora, você deseja comprar alguma coisa mais valiosa, quer comprar uma fazenda, um caminhão para trabalhar, uma casa, um sítio para criar umas galinhas, o melhor é fazer um consórcio. Você pode ser contemplado no lance ou no sorteio, tá? Não esquece, não. O consórcio da Zema tem tradição em seguranças há mais de 97 anos. Empréstimo pessoal e consórcio é na Zema, gente, viu? A Zema é pra você e por você. Procura lá o gerentão. É, lá dá um gerente novo agora, o Edson, ele é show de bola. Você precisa de qualquer coisa lá da Zema Moda, né? Precisa de consórcio Zema, da grana fazer, procura o Edson, tá? Lá na Eletrozema. Ele é gente boa, desbaseada. Gente, vacina contra a febre aftosa, viu? É, a Carpec, na Carpec você encontra vacina contra a febre aftosa, vermífugos, carrapaticidas, uma linha completa de outras vacinas com os melhores preços e condições especiais para o pagamento, e ainda tem muitas promoções e brindes, tá? Falando em promoção, os cooperados que compraram na Carpec estão concorrendo aos prêmios da fidelidade premiada, que são vale compras, motos e carro zero quilômetro. Até o dia 31 agora de maio, compre vacina aftosa na Carpec de Carmo de Tiros. E com a proximidade da colheita do café, a Carpec coloca à disposição dos cooperados haste, viu, a vareta para a máquina colhedora de café. Pneu, gente, eu não sabia que a Carpec tem pneu, e tem da marca boa. Pneu da marca Goodyear para tratores, colheitadeiras, implementos, pivôs de irrigação com condições especiais nos pneus. Sacarias e bags para armazenamento do café beneficiado. Tem sacaria de juta nova e sacaria de juta de primeiro uso. Big bag de 500 e também 1.000 quilos. Peneiras, rastelos, rodo para terreiro, pano para café e muito mais. Carpec em Carmo em Tiros. O supermercado da Carpec é o mais completo da região e está inovando cada vez mais. Vá conferir e realizar excelentes compras. É, lembrando que toda terça-feira, hoje, portanto, tem ofertas especiais no açougue Nota 10, lá do supermercado da Carpec. E sexta-feira, dia de sexta-feirão, ofertas de hortifruti, viu? De excelente qualidade lá no supermercado Carpec. Que prazer, um homem apaixonado, com certeza tem que ter dinheiro no bolso, saúde e mulher, e o principal que é o bicho de pé. Dinheiro no bolso, saúde e mulher, e o principal que é o bicho de pé. Se não tiver o bicho de pé, não adianta nada. É o bicho de pé, dinheiro. Pode ter dinheiro, pode ter isso, pode ter aquilo, carro importado, fazenda, apartamento na praia, pode ter tudo quanto há. Mas se não tiver bicho de pé, não adianta. Levanta o seu moral e vai pra cima. Levanta o moral e vai pra cima, toma uma azulinha. Tá faltando 23 para 6 da manhã. Pensou? 23 para 6 com o Patinho nessa bagaça aqui. Já pensou se eu tivesse dinheiro? Duro igual eu vou te contar, viu? Já pensou se eu tivesse dinheiro? Meu amigo produtor, agora você vai ter uma super parceria aí na sua propriedade, viu? Para aumentar a qualidade dos seus produtos e a produtividade. Chegou para cá no Paranaíba os excelentes produtos da Agroquima, gente. A Agroquima está no mercado há mais de 50 anos. Tem o sal mineral Fosquima. Atenção você que mexe com gado aí, ó. Sal mineral Fosquima, o melhor para engorda e produção leiteira. É, e tem mais, produtos do laboratório Vetoquinol, tem arame da Gerdau e muito mais. Você que vai fazer a lavoura de milho, vai aí plantar capim, preste atenção, procura o Ricardo. O Ricardo é representante da Agroquima, é só ligar para ele, ele vai aí na sua propriedade, tá? É o sal mineral Fosquima, gente, é o melhor para engorda e a sua produção leiteira, se você quer aumentar a sua produção leiteira e engordar o gado rápido, né? Se for fazer também a lavoura de milho, se for também formar a pastagem, não deixe de falar com o Ricardo, ele é representante da Agroquima aqui para Carmo e região, ele vai aí na sua roça, tá? Vai aí na sua fazenda. Liga pro Ricardo da Agroquima, 99126-9003. 99126-9003, ó, e boa produtividade. Saúde, mulher, e o principal é o bicho de pé. Tá faltando agora 21 para 6. Tira a mão daí, compadre, tira a mão daí, senão é desse trem mais não. Vamos arrumar um lote pra capinar. Os meninos tá tudo acordado, rapaz. Meu velho pai, preste atenção no que lhe digo. Meu pobre papai querido, enxugue as lágrimas do rosto. Porque papai que você chora tão sozinho, me conta meu papaizinho, o que lhe causa desgosto. Estou notando que você está cansado, meu pobre velho adorado, é seu filho que está falando. Quero saber qual é a tristeza que existe, quero ver você triste, porque é que está chorando. Quando lhe vejo tão tristonho desse jeito, sinto estremecer meu peito ao pulsar meu coração. Meu pobre pai, você sofreu pra me criar, agora eu vou lhe cuidar, esta é minha obrigação. Não tenha medo, meu velhinho adorado, estarei sempre a seu lado, não lhe deixarei jamais. Eu sou o sangue do seu sangue, seguindo meu caminho e você ficou velhinho, mas estou sempre a seu lado. Meu pobre pai, seus passos longos silenciaram, seus cabelos branquearam, seu olhar se escureceu, a sua voz quase que não se ouve mais. Não tenha medo, meu pai, quem cuida de você sou eu. Meu papaizinho, não precisa mais chorar, saiba que não vou deixar você sozinho abandonado. Eu sou seu guia, sou seu tempo, sou seus passos, sou sua luz e sou seus braços, sou seu filho idolatrado. Uai, compadre Tim, não dá de ver que nós aqui na roça aprendemos a ouvir voz mexer todo dia, só. Tá faltando agora só 18 minutinhos para 6 horas da manhã, 18 para 6 da manhã. Mandar um abraço, né, para a Bruna, né, para o Bruninho e também para a Dona Agostinha, né, e também para todo o pessoal que está na sintonia aí. A minha amiga mandando aí música, né, para a Bruna, Bruninho, a Dona Agostina. É, Dona Agostinha, tá valendo pra vocês aí a próxima música, tá legal? Abraço pra vocês aí que estão na companhia do compadre Tim. É, faltando 17 pra 6 da manhã. Alô, o Evan Dolor, guarda essa música aqui. Alô, Evan Dolor, Marlene, tá valendo pra vocês aí também, ó. Semente brotou, se alastrou pelo meu coração, uma imensa paixão tomou conta de mim. Da semente que você plantou, nasceu esse amor que não tem mais fim. Compadre Tinha que nem meus podes na fazenda. Prendo eles pra só ficar olhando as cabritas, tia. Ô, meu compadre, ô, minha comadre, tá acabando o gás aí? O gás acabou aí na sua casa? Acabou o gás aí no seu comércio? Pois esquenta a cabeça não, que nós temos a Disque Gás aqui em Campo Paranaíba, a melhor distribuidora de gás do Alto Paranaíba. Bota sentido e presta atenção no que eu falo, que gás, gente, não é tudo igual não, viu? É o melhor gás do Brasil, você encontra lá na Disque Gás, a melhor distribuidora de gás do Alto Paranaíba, do meu compadre Hélio, da minha comadre Helena, viu? A Disque Gás tem o melhor para atender você, com botijões com 13 quilos de gás corretos, viu? E mais ainda, presta atenção aqui, fica ligeiro, compadre, ó. É, lá na Disque Gás, você comprando o seu gás no Disque Gás, você tem toda a segurança. Se caso acontecer um sinistro aí no seu botijão de gás, e se a mangueirinha do botijão de gás aí, o registro tiver em dia, não tiver vencido, a Liquigás Gás ressarce todo o seu prejuízo se pega fogo no seu botijão, na sua casa, no seu comércio, tá? Isso já aconteceu aqui no Carmo, então presta atenção. É, viu só, compadre, como não é tudo igual? É na Disque Gás do meu compadre Hélio, da minha comadre Helena, e agora tem novo telefone para você ligar lá gratuitamente e pedir o seu botijão de gás, ó. 0800-340-7272. 0800-340-7272. Ou então você passa um zap lá para Helena, 99696-7300. É Disque Gás. Eita, Disque Gás, porreta, sou! Quando chegará? Enquanto isso, na Barranca do Corgo. Eita, pescaria, hein, compadre? Tô com a capanga cheia, senhor. Não vejo a hora de voltar pra casa e fritar uns peixinhos pra nós comer. É, compadre, aí é que tá o problema. O quê, compadre? Não vai me dizer que nós tá sem petróleo, senhor? É, compadre, o problema nosso é a bateria. Ué, compadre, você não sabe que nós temos a Disba Bateria e é as melhores baterias do Brasil, os menor preço que existe. É bateria pra carro, bateria pra caminhão, é pra frota inteira que você tiver. E ainda, compadre, tá com promoção lá na Disba. Baterias, viu? A partir de R$200, é isso mesmo. Você toma jeito, meu compadre, e para com essa muxibagem e vai direto na Disba falar lá com o compadre Vartim e o compadre Uts. Eles vão atender você da melhor maneira possível. É só ligar 99961-1922. Eita, Disba Bateria, vai ser porreta, senhor. Disba Baterias, Rua Atanásio dos Santos, número 49, telefone 3851-2357. Ô, compadre Tim, bom dia. Ô, compadre Tim, bom dia. Compadre Tim, esse é o cara. O cara é o Vartim, lá da Disba Bateria, que é lá que é o cara. O Chicão na pracinha do Niterói também é o cara, né? Osmar do Curtume, Tilás da Petita. O Dola do Boteco, o Dola também é o cara. Quando o trem partiu, meu amor sorriu acenando com a mão. O Dola tá rindo sozinho, né, Dola? É, o Dola tá rindo sozinho. Lá o Galo foi campeão, campeão mineiro, né? Tá bem na Libertadores. Ele com a Cacau do Açougue tá rindo até a orelha. O Dola do Boteco com a Cacau do Açougue. Olha, chora, relembrando a hora do triste adeus. O Alexandre também lá da Dils. O Alexandre também, a guarda da Dils, tá rindo até na orelha. Eu estou chorando por um desengano dentro. Ó, comadre, ontem chegaram, viu? Frutas, legumes e verduras chegaram tudo fresquinho ontem, lá na frutaria do compadrão Geral. No rabo de galo do botiquim. Ontem chegaram caminhões e caminhões de frutas, legumes e verduras fresquinhas lá na frutaria do compadre Geraldo, gente. A frutaria do compadre Geraldo é a melhor frutaria do Brasil, né? A frutaria do Geraldo tem a filial na 7 de setembro, esquina da Barão do Rio Branco, viu? Se você não puder na frutaria do Geraldo, você liga 3851-2034. Aquelas moças bonitas da frutaria do Geraldo, anota tudo, os meninos entregam na sua casa, tá? 2034. E não esqueça que o Geraldo da Frutaria, né, tá com tudo fresquinho nas bancas. Chegaram ontem caminhões e caminhões e tá vendendo barato. Geraldo da Frutaria bateu cabeça, tá doidão, tá vendendo barato. A frutaria do Geraldo hoje tem na promoção o abacaxi, o pingo de mel. R$3,99 o abacaxi, viu? Mamão formosa R$1,99. Batata, como na época da pandemia, chega batata na família. A frutaria do Geraldo hoje na promoção tem batata caixa 2, R$1,69. A cebola caixa 2, R$2,99 a cebola. Maçã gala R$4,29 o quilo da maçã. E a banana prata só R$2,39. Bateu aquela fome, aquela vontade de comer uma coisa bem gostosa. Lembre-se da pamonharia da Frutaria do Geraldo, a melhor pamonha do Brasil. E lá tem salgadinho quentinho, feita toda hora. Tem salada de frutas, mingau, sucos deliciosos, vitaminas. E de segunda a sexta-feira à tarde tem um delicioso caldo de milho verde. Coxinha com catupiry, espetinho de frango, bolinho de milho verde, é uma delícia. Mas é aqui na pamonharia da Frutaria do Geraldo. Ai, estou sofrendo sim. Ô, comadre, você que vai fazer a compra do mês, a compra da semana, não deixe no supermercado Novo Candeeiro. Supermercado Novo Candeeiro é onde valoriza o teu dinheiro e vende barato o ano inteiro. Ah, estou sofrendo sim. Ô, compadinha, a comadre Marilane também está comprando o Novo Candeeiro, porque nós descobrimos que lá valoriza o nosso dinheiro. O pessoal das fazendas, comunidades, até de cidades vizinhas, estão vindo comprar no Novo Candeeiro, estão descobrindo que lá valoriza o dinheiro. Compadinha, comadre Marilane também compra lá. Compadinha, comadre Marilane de bobo, só tem um andar e os amigos. É. E o supermercado Novo Candeeiro abre às 7 horas da manhã, já abre a padaria com o pão de sal quentinho, gente, viu? É o bolo, pão de queijo, uma delícia. É o candeeiro abre às 7 horas da manhã, já abre a padaria lá com o pão de sal quentinho, uma delícia, tá? Tem também café moído na hora, água mineral, gás de cozinha e tem um açougue também lá, né, com meu amigo Fabão, a carne de qualidade, atendimento no açougue do supermercado Novo Candeeiro. O arroz, feijão, óleo, sabão, macarrão é tudo mais barato lá no supermercado Novo Candeeiro, produto de higiene e limpeza. E lá também tem o Flavião, Flavião é show de bola, né? Lá do Novo Candeeiro no atendimento, tem a Natália Luiz, o Pedro, o Ismael, a Luana, a Daiane, não esquece não, supermercado é o Novo Candeeiro, é onde valoriza o teu dinheiro. Eu falo com a comadre todo dia cedo aqui, criatura de Deus, véiazinha, valoriza o dinheiro desse véizinho, véiazinha, valoriza o dinheiro desse véizinho, tão sacrificadas, tá minguado esse dinheiro, difícil de ganhar. Ela vira pra mim e fala, vem com o patinho emburrecido, eu vou comprar no grandão. Vai tomar na tarraqueta. Supermercado Novo Candeeiro, onde valoriza o teu dinheiro e vende barato o ano inteiro. Se você não descobriu, descubra o supermercado Novo Candeeiro e valorize o teu dinheiro. Sabe onde é o Novo Candeeiro? Não, ô, cabeça de cebola. Supermercado Novo Candeeiro é ali na esquina do Polo Esportivo do bairro Santa Cruz. O telefone é 3851-0077. Eu fui perguntei a ela onde mora você. Ô, gente, está acontecendo o 8º leilão virtual Direito de Viver, tá? Todos os dias, às 19 horas, até o dia 30 de maio agora, é o 8º, né, leilão de Arapuá. O Dr. Gil está realizando. E a renda é toda voltada para o Hospital do Câncer de Barretos. Hospital do Amor de Barretos. É uma causa muito nobre, gente, viu? Vamos ajudar. O Dr. Gil está recebendo doações em dinheiro, alimentos, prendas, bezerros. Você pode doar o que você quiser, né? Que o Dr. Gilson lá de Arapuá, ele está realizando com sua equipe. É o 8º leilão Direito de Viver. Até o dia 30 agora de maio, sempre às 19 horas. E a grana vai toda para o Hospital do Amor de Barretos, Hospital do Câncer. E o Dr. Gil está recebendo lá doações em dinheiro, alimentos, prendas, bezerro. Pode doar também sanfona véia, viola véia, carro de boi, lamparina, butina. Ele faz leilão de tudo, Dr. Gil de Arapuá. E o Dr. Gil tem telefone, vocês podem entrar em contato com ele, ó, 988-10-3811. 988-10-3811. E tem uma galera que ajuda o Dr. Gilson realizando aí, até o dia 30 de maio, o 8º leilão Direito de Viver, né, em prol do Hospital do Câncer de Barretos. Sempre às 19 horas, gente, tá? Tem ajudando o Dr. Gilson também o Irdeu Oliveira, o compadão Darcy Bom Tempo, o Fernando Espingarda, o Ronaldo Queiroba, tem a Sueli, o Carlos Darcy, o Thiago Nuvé. É uma rapaziada grande ajudando, né, a realizar esse sensacional 8º leilão virtual Direito de Viver. Até o dia 30 de maio, sempre às 19 horas. Liga lá pro Dr. Gilson, gente, e vamos doar. 988-10-3811. Agora estamos esperando o prazo marcar. Ô, compadre, preste atenção, tem uma velhice com saúde, com qualidade de vida, viu? Poder passear, viajar, caminhar, poder até namorar de novo, compadre. Faz tempo que você não vê a coisa, compadre. Para isso acontecer, você precisa prevenir as doenças. Ou você cuida da saúde ou trata a doença, você pode escolher, véia sim. Ou trata a saúde ou cuida da doença. Ou trata a doença, cuida da saúde. Isso quem sabe. E tem mais um detalhe ainda, compadre. Negócio de véia, ou me puxa ou me empurra. você que vai entrar na melhor idade, ou você está na melhor idade, faça uma prevenção da pressão alta, do diabetes, do Alzheimer, viu, e outras doenças. Doutor Leonardo, gente, ele é especialista na melhor idade. Lá na Santa Casa, marca lá sua consulta, 3851-7625. Caso você não possa sair de casa, tem alguém aí na melhor idade que não pode sair de casa, doutor Leonardo vai atender em casa. É só vocês ligarem, 3851-7625, ou liga direto no celular do doutor Leonardo, 99961-3831, 99961-3831. Doutor Leonardo é especialista na melhor idade e ele é clínico geral para todas as idades. Gente, é um excelente médico, um médico muito estudioso. Realmente, né, um médico brilhante, o Dr. Leonardo da Santa Casa. Ele é especialista na melhor idade, ele é geriatra e ele é clínico geral para todas as idades. Dr. Leonardo, né, ele tem convênio com a Unimed e tem o CRM 40754. Dr. Leonardo, especialista na melhor idade, clínico geral para todas as idades. Telefone lá da Santa Casa, 3851-7625. Meu compadre e minha comadre, vocês sabiam que agora vocês podem fazer cirurgia de catarata aqui em Carmo mesmo? É isso mesmo, cirurgia de catarata com um dos melhores oculistas de todo o Alto Paranaíba, que é o Dr. Vinícius, o nosso médico oculista lá da Santa Casa. E tem mais ainda, Dr. Vinícius trata todas as doenças dos olhos, né, trabalha com lente de contato, faz cirurgia de pálpebras caídas, viu? Aquela bolsinha embaixo dos olhos está te envelhecendo muito, é tudo com equipamentos de última geração e protocolo de cuidados, viu, com a realidade do momento, tá? Dr. Vinícius, nosso médico oculista na Santa Casa, além de ser um excelente médico oculista, Dr. Vinícius é uma excelente pessoa, viu? Lembre-se, agora você não precisa mais sair de Carmo do Paranaíba para fazer a cirurgia de catarata. Maravilha, né? Então, marque a sua consulta lá na Santa Casa. O telefone é 3851-7623, 3851-7623. Dr. Vinícius, o nosso médico oculista na Santa Casa, agora fazendo também cirurgias de catarata. Fica d'água, já nasceu um pé de flor. Gente, Ótica Barros. A Ótica Barros, há mais de uma década, se tornou a ótica profissional das pessoas de Carmo do Paranaíba e região. São 12 anos de um trabalho feito com muito amor e carinho, aviando as receitas de óculos. A Ótica Barros conta com a confiabilidade de todos os médicos oculistas, porque tem profissional capacitado, né, o amigo Dauri, e só trabalha com óculos e lentes de excelente qualidade. Afinal, seus óculos são coisa muito séria, né? Ótica Barros, qualidade, preço, condições de pagamento. Ótica Barros é a nossa ótica. É a direção do compadre Dauri, com a de Clécia, aqui na rua 7 de setembro, ali pertinho da Casa Roma. O telefone é 3851-1561. Ótica é Barros e ponto. E naquela contra Deus. É, aqui, meu compadre, aqui, minha comadre, viu? É, presta atenção no compadinho aqui e presta atenção, muita atenção nesse recado, que é bom para a sua saúde e bom para o seu bolso, tá? Não compre medicamentos sem antes fazer um orçamento na farmácia Triângulo Matriz, aqui ao lado do Banco Itaú e filial na esquina do Polo Esportivo do bairro Santa Cruz. Medicamento, viu, dos melhores laboratórios, produtos fitness para você que faz academia e mais ainda, viu, a alimentação e brinquedos para o seu pet e a farmácia Triângulo, também matriz aqui ao lado do Banco Itaú, também é manipulação. Não pague seus medicamentos mais caro, preste bem atenção no que você está fazendo antes de comprar medicamentos. Valorize o seu dinheiro, que não está fácil de ganhar, né? Faça um orçamento, viu, da sua receita na farmácia Triângulo. A farmácia Triângulo tem o menor preço que existe no mercado em medicamentos. Presta bem atenção, tá? A farmácia Triângulo tem a matriz, que também é manipulação, aqui ao lado do Banco Itaú. E a farmácia Triângulo também na esquina do Polo Esportivo do bairro Santa Cruz. Sabe por que você precisa fazer, né, o orçamento dos seus medicamentos na farmácia Triângulo? Porque a farmácia Triângulo é carmense como você. Amanhã é nossa. Planeta M. Rádio Planeta, ZYL 319, 710 kHz. Carmo do Paranaíba, Avenida Costa Júnior 467.